Salve Pique Novo. A gente ainda precisa conversar. É pouca briga pra tanto amor. Sem essa de ficar sem me ligar, que o nosso lance apenas começou. Não deixe o ciúme se apossar. É a você que eu quero dar valor. Sinto que não dá mais pra conter a distância entre nós. Só cala nossa voz. E quando estamos a gente ainda se ama. A distância entre nós só cala nossa voz. E quando estamos sós, a gente ainda se ama. Você é tudo que eu preciso. Me leva até o paraíso. Mil desculpas, mas foi sem querer. Pedi a Deus perdão só por você. Você, você é tudo que eu preciso. Me leva até o paraíso. Mil desculpas, mas foi sem querer. Pedi a Deus perdão só por você.